Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Hello, it's me again. I thought I'd call in case you missed the other 7 messages I left. It's not like I'm checking up on you. It's just that stupid thing I do. You must admit it's what I do best. I know I seem irrational when you're on the other side of the world. Feels like I'm missing all the fun you're having. Wishing I was dead, goddammit. I just need to hear your voice again. You know these feelings make me crazy, but that's the way I love you, baby. Sorry I've been putting you through hell, but I'm doing lonely well. The sun is coming up again, another day around the bend. I'll hide my phone until you call. My patience wearing kind of thin. I'll make up stories where you've been. Too blind to pass, no call at all. Out, can't blame nobody else for how trouble always finds me. And my mama swears she raised me right, but even now she's up at night and she's worried all about me. She sent me to a shrink and all that he had to say was, sorry son, you ain't gonna change. I'm just a crazy like my wild toys, I'll ride anything that's too fast. I'm a messed up mother, deep fried southern, redneck with both feet on the gas. It's just the way God made me, mama. Sorry, I ain't got no choice. I'm just a crazy white boy. In the mud, got 30 in dancers on my truck and a cooler in my bed. And I still like Van Halen, but with David Lee Roth and Black Light Vision still gets me up. I'm just a crazy white boy. I like my wild toys. I'll ride anything that's too fast. I'm one messed up mother, deep fried southern, redneck with both feet on the gas. It's just the way God made me, mama. Sorry, I ain't got no choice. I'm just a crazy white boy. Inside myself and I found there just ain't no way around. I'm a finger-licking, guitar-picking son of the South. I'm just a crazy white boy. I like my wild toys. I'll ride anything that's too fast. I'm a messed up mother, deep-fried southern, redneck with both feet on the gas. Well, it's just the way God made me, mama. Sorry, I ain't got no choice. I'm just a crazy white boy. Oh, yes, I am. Just a crazy white boy. All right, Dan, perhaps it's best. we'll just stop a while and rest. But it's still only another mile to Marianne. It's still another mile to Marianne. Late that night, the storm was gone, but they found him there at dawn. He'd have made it, but he just couldn't leave old Dan. Yes, they found him there on the plains, his hands frozen to the reins. He was just 100 yards from Marianne. He was just 100 yards from Marianne. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo da fome, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida, como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo nestas coisas. Eles fizeram um unplugged muito bom, por acaso. Gostei do unplugged deles. E esta música ficou muito bem no Unplugged. 13 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. O Caipira Internacional. Antena Web, Canal 1. dicen que soy mujeriego, no lo puedo remediar. Por eso sufro y reniego, ¿pa' qué lo voy a negar? El matrimonio es tan bueno que consuela todo mal. Yo por las morenas peno y por las rubias igual. La nariz de una chatita es del fuego la señal. A la hora de la cita no deja ni respirar. Si la chatita es trompuda, para mí es monumental. Así no me cabe duda que es producción nacional. Mis dulces amores, uno vale mucho más que me quiere sin rencores de mi baraja y serás una viejita muy linda que no creo yo merecer. Con su corazón me brinda el más divino querer. Guanajuato, la tierra de los valientes, donde por una mirada se tumban todos los dientes. Y al venirme pa'l Laredo, pasé al estado de Texas, donde dicen que mandan a los maridos las viejas. Y cuando llegué a Falfurrias me dijo una tejanita, ¡a qué pelado tan fiero y qué cara tan bonita! Y al pasar por San Benito me dijo una vieja fea, no sé si serás un chivo, pero hueles a salea. Y después allá en Cotula me dijo una mexicana, si quiere tratar de amores, hágalo de buena gana. Pero si va a San Antonio y le faltan los dineros, se pone en el gran peligro que lo agarren los terreros. Vámonos pa' nuestra tierra, que Texas es un infierno, porque ya en toditas partes apesta purito cuerno. y por eso a todas horas digo sin hacer alarde. Que el que a México no quiera que vaya y vuelva en la tarde. Próxima estación, Antena Web. ¡Compadre Franklin Morán, chapita! ¡Ay, hija que mate! Le dijo la reina el rey. No me zafe, le rogué llorando mares. La mujer que amo, la mujer que adoro. Y hoy me tiene ahí en el Tibiritábara. Porque tu mejor amiga, mejor dicho tu ex amiga, ay, en un beso no planeado, de esos besos de ascensor, justo la puerta se abrió, imaginen quién entró. Soy dueño del sol. Tengo mar, tengo mar. Y soy dueño de la sal. Y yo no creo que le des de una hoja hacia el final de una historia. Si tienes memoria, me gustas tú, absurdamente tú, si te llevo en el alma. Con paciencia de artesano, con el paso del anciano, no he visto un dolor ser leve, no existe en ser romano. No hay antónimo de amarte, los errores no se escogen por un beso desbesado. Me atrinchera frente a frente cuando en verdad yo te amo. Tú eres mi tatuaje. Y esa es una parte que no da pa' tarjeta. No es el beso que piensas. Era que iba a decirle un secreto. We'll be right back. entiendo, porque te olvidaste que yo te adoraba. Lo que miré es difícil para mí, pero me cansé, no aguanto más por los cuentos que supuestamente amigas te llevaban. Acontecimentos que sobrevoam o espaço aéreo internacional. Economia, política, desporto. Informação em síntese do ponto de vista global. Antena Web Informação. De segunda a sexta, depois de 2000 ans d'histoire, por volta das 14h30, no Canal 1. O Caipira Internacional. Rádio Antena Web, Canal 1. When we met, we were tamward bound. were soon talking about familiar ground. He'd been on the road for many a day, and I listened to what that old man had to say. He said, son, music is the love of my life, and I never had the time for a wife. I traveled this land singing all around. I played in pubs where you kept your head down. The country singer knows every song. The work is hard and the road is long. Singing is what he does best, but following the dream is the test. People follow you from the start. All you do is sing it from the heart. Your words will carry them right along as they sit and listen to your song. A country song is about the story you tell. Some do it okay, but few do it well. As we drove into Tamworth, it was night. His eyes lit up as he saw the city alight. The country singer knows every song. The work is hard and the road is long. Singing is what he does best, but following the dream is the test. An early morning rise, a long way to go. The troubadour is headed for another show. At journey's end, I felt I knew him well. Just imagine all the stories he could tell. on your side of town. Make the turn past the railroad tracks as the sun goes down. I remember how you would wait by the front porch light. You were always ready to take a midnight ride. There's a cool wind on the desert tonight. I can almost see your golden hair flying in the moonlight. Kind of free when it was you and forever and me. Sometimes love gets lost and it's never found, but I just had to see if you're still around. Tonight, I can almost see your golden hair flying in the moonlight. No, it was a restless kind of free when it was you and forever and me. Kind of free when it was you and forever and be. Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor? E as palavras têm poder, então baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar e que ainda gosta de mim. Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras, mas é sempre bom a gente ouvir um eu te amo, adoro você. Por isso eu quero ouvir você dizer, baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar. Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor? E as palavras têm poder, então baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar e que ainda gosta de mim. Gesto vale mais que mil palavras, mas é sempre bom a gente ouvir um eu te amo, adoro você. Por isso eu quero ouvir você dizer, baby, fala pra mim que gosta de mim. Baby, fala pra mim que o tempo não mudou seu jeito de gostar e que ainda gosta de mim. Cinza é fumaça dos fogões de acampamento. Quebrado a queixo de potro e o chapéu vem contra o vento. Enraizado no pasto, dali eu tiro sustento. O canto me deu a alma, razão, vida e sentimento. O Rio Grande me guiou. É o meu mundo, é o meu destino. Por isso razões me sobram pra o meu viver campesino. Sobre o lombo de um cavalo, de menino me criei. Coração sempre campeiro, deste jeito morrerei. No meu rancho eu tenho tudo. São palavras foneticamente diferentes, mas culturalmente semelhantes. No Canal 1, pelas 13 horas, apresentamos-lhe o resultado do empenho da Rádio Estúdio Brasil em não deixar esquecidos os talentos do país de origem. As portas estão abertas de par em par para novos talentos. Conheça-os em Cantores do Brasil. Aos sábados, a partir das 13 horas, com Edelson Moura, no Canal 1. Itaipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Sé bien, en mi mente habita un recuerdo. Yo sé bien que en mi boca está el sufrimiento de perder a ese amor que tanto en la vida he anhelado noches y días, y hoy se aleja dando desdichas. Yo sé bien que he fallado en ciertos momentos, pero yo no he dañado tus sentimientos, como tú que has jugado todo este tiempo, llevando a mi vida un tormento y traicionando aquellos recuerdos. Te arrepentirás por esa aventura tan cruel que has planeado. Se frustrará por haber dañado a quien tanto te ha amado. Hoy solo te pido, ya nunca en la vida mates la ilusión y destruyas los sueños tan bellos que lleva el amor. Dejarme, no te lo permito. Sabes que te quiero con inmensidad, que todos mis sueños los tengo contigo. Y hoy vienes y dices que te marcharás por seguirte ciego de amor. Te supe dar contención, pero no me culpes, por Dios, por esta razón. Angustia y desesperación me causa de verte partir. Quédate a mi lado y verás que todo es mejor. Cedo, peguei minha roupa na mala, arrumei. Discípulos velhos voltaram uma volta, conhecer o mundo por onde não sei. Pra meus amigos falei com tristeza, pois não sei quando aqui voltarei. Na retirada peguei meu violão e por despedida uns versos cantei. Linda, venho de passagem, tive que chegar. Disse pra ela, vim dizer-te adeus, porque agora mesmo eu vou viajar. Minha querida me deu um abraço, vi no seu rosto o pranto rolar. Com muita tristeza deixei a querência e saí cantando para não chorar. Trago em meu peito a recordação. Por outros pagos sigo repontando tropas de saudade lá do meu brincão. Lembro do meu laço, lembro do meu pingo, lembro dos pandangos de tradição. Lembro da festança e da companheirada, lembro do churrasco e do chimarrão. Oh, saudade malvada! Deixo saudades, deixo minhas fãs e muitos companheiros. Mas quanta tristeza, tenho meu violão. Para ir nas festas não falta dinheiro. Por este mundo vou levando a vida, eu um gaúcho aventureiro. Desde pequeno sempre foi meu sonho de viver cantando pelo mundo inteiro. Desde pequeno sempre foi meu sonho de viver cantando pelo mundo inteiro. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. In der Nacht ist er aufgewacht. Er träumt noch immer von ihr, doch sie ist nicht mehr hier. Er braucht eine, die zu ihm passt. Er selbst ist kein Fantast, doch er sucht ganz zweifelsfrei die Nadel im Heu. Er will, was er sucht, die Nadel im Heu. Ja, er weiß, was er will, was er sucht, die Nadel im Heu. Er jobbt mal dies und das, das macht ihm nicht immer nur Spaß. Mal draußen, mal im Büro, doch es reicht gerade so. Davon geträumt, ein Haus von Gärten umzäunt, eine Frau, die nicht schlecht von ihm denkt und die ihm Liebe schenkt. Ist ohne Sterne. weil dort schon Millionen Lichter sind. Immer denk ich an die Felder, an die dunkelgrünen Wälder, dann seh ich dein Gesicht, vergessen kann ich nicht. Ich möchte nach Haus, noch einmal nach Haus, oh, nur noch einmal nach Haus. Das Erleben, es lockte mich die Großstadtmelodie. Doch ich hab kein Glück gefunden, ich suchte viele Stunden, lag wach so manche Nacht und hab an dich gedacht. Ich möchte nach Haus, ich möchte nach Haus, noch einmal nach Haus, noch einmal nach Haus, oh, nur noch einmal nach Haus. Ich möchte nach Haus, noch einmal nach Haus, noch einmal nach Haus, noch einmal nach Haus. Ich möchte nach Haus, noch einmal nach Haus, noch einmal nach Haus, ich möchte nach Haus, noch einmal nach Haus, noch einmal nach Haus, noch einmal nach Haus. Ich möchte nach Haus, noch einmal. Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Da pije, da pije i razbija čaše, pa peva uz čašu vina, da pesmom razgoni tugu, želi da ispriča svima. On želi da ispriča svima, o meni se priča da voli, da pije mi lutam do zore. I osvajam žene i kažu da samo ja mogu da donosim radost i tugu, tako se priča za mene. I dok tiho prolaze dani, u meni žena se budi da odem negde daleko, kao ptica koja leti, koja nikad doći neće, to je želja srca moga. I ja neću da pevam o sebi i neću da otkrijem tajnu, da uvek kad pođem kod jedne, ja grešim pa odem kod druge, jer pijat ne mogu se snaći, zato se ljute na mene. I dok tiho prolaze dani, u meni želja se budi da odem negde daleko, kao ptica koja leti, koja nikad doći neće, Bogdan.